coração. Trouxe pra sua família a decepção. Foi condenado, julgado no tribunal da vida. O juiz não acusou, então o júri partiu pra cima. Sendo acusado sempre pela rapaziada. Quando acabava já tava na cilada. Perdendo a confiança da sociedade. Mas o barato é louco, a estiga todo mundo sabe. Não confiava em ninguém, nem na própria mulher. A brisa era tão louca, todo mundo me dava o Pelé. Parecia uma horta na minha quebrada. O pé de couve era eu, alguns faziam parte da salada. Uma pilantra safada tentava me fuder. Pelo menos isso, a brisa não deixou acontecer. Era semana inteira, 24 horas, no cair da noite eu brisava na roda. E a maloca se rachava da minha brisa. Eu era o usuário louco de cocaína. Eu pensava até quando ia ser assim. Mas até que uma luz se aproximou de mim. Desilusão, traição no caminho da vida. Deus em primeiro lugar, digo a todas as famílias. A paz não é um sonho, você pode acreditar. Viva hoje como se amanhã não fosse chegar. Vou falar igual você, me responde ali. Pra salvar o mundo, cê morria crucificada. Sua moto, seu carro, larga tudo isso. Os humilhados, cê exaltado lá no paraíso. Lá no paraíso, lá no paraíso. Não desista de você, não. Desista do mundo, mas não desista de você. Tem que ter proceder pra sobreviver. Outra chance, outra vida, você tem que escolher. A cadeia tá na guerra, você pronto pra vencer. Desista do mundo, mas não desista de você. Tem que ter proceder pra sobreviver. Outra chance, outra vida, você tem que escolher. A cadeia tá na guerra, pronto pra vencer. Quando eu tava lá embaixo, eu vi uma luz. Bateu no meu coração a força de Jesus. A luz me mostrava o caminho da verdade. Que o crime, as drogas não era minha realidade. Bati no coração, um sentimento de culpa. Eu me deixei levar e fugir da luta. Fiz minha mãe sentir uma fracassada em ver seu filho entrar no meio da cilada. Mas irmão, eu errei, eu vou passar por cima. Vou procurar o caminho no mapa da vida. Eu vou plantar a verdade, colher felicidades. E quem sabe lá na frente encontrarei a verdade. Jesus é a luz que me traz a paz. Bem longe de todo mal, esse caminho eu não quero jamais. Eu não quero jamais. Só se for por amor e contra os traidor. O verdadeiro luta com fé no Senhor. O sofrimento faz, o justo cria ódio. É nós ou os traíra que vai subir no pódio. Cê corre contra nós, cê teme nossa voz. Judas é o nome do seu herói. Por amor, por Deus, nós tá lado a lado. Um dia os humilhados serão exaltados. Desista do mundo, mas não desista de você. Tem que ter proceder pra sobreviver. Outra chance, outra vida, você tem que escolher. A cadeia tá na guerra, pronto pra vencer. Desista do mundo, mas não desista de você. Tem que ter proceder pra sobreviver. Outra chance, outra vida, você tem que escolher. A cadeia tá na guerra, pronto pra vencer. Acabou aquele sabor, o gosto amargo da dor. O meu passado já foi, eu luto pelo amor. Quantas chances passaram pelas minhas mãos. Quantos momentos não tomei uma decisão. Por ser irresponsável e não acreditar que a força do amor ninguém pode quebrar. O ser humano sempre depende de alguém. Eu encontrei uma chave, por isso digo amém. Que me transformou em um homem feliz. Independente das crises desse mundo infeliz, trazendo para mim a regeneração. O ser humano merece uma chance, irmão. Trouxe de volta meus sonhos, me transformou em alguém. Um homem de verdade que não deve nada pra ninguém. Mostrando o caráter e autoestima. Coisas que recuperei quando parei com a cocaína. Pra quem disse que mulher só sabia arrastar, essa me levantou. Agora é hora de parar, de parar, de parar. Não desista de você, não. Tem que ter proceder pra sobreviver. Outra chance, outra vida, você tem que escolher. A cadeia tá na guerra, pronto pra vencer. Desista do mundo, mas não desista de você. Tem que ter proceder pra sobreviver. Outra chance, outra vida, você tem que escolher. A cadeia tá na guerra, pronto pra vencer. Aí, André, obrigado por dar meu filho Pablo e o Patrick e mostrar que um homem é capaz de vencer e superar os obstáculos da vida. Eu agradeço a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram. Alcateia na missão, parceiro. Aqui é o Morrão, o Capela e o Cerejeira. É nóis, é nóis, é nóis. Os verdadeiros não caem.